Declaro aberta essa sessão ordinária do dia 3 de março de 2009. Solicita a Maria Holanda que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite. Texto do livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, idem em paz, aquecei-vos e fortai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é como morta em si mesma. Neste momento, teremos a execução do hino de Pitanga. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata. Ata número 4. Ata da primeira reunião ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, quarta sessão. Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2009, às 19 horas e 20 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Adival Aramone, presidente, Aguinaldo Vujenski de Jesus, Ângelo Américo Branco Cheminho Meco, Fabrício Duarte Olouca, Antônio Adir de Lara e Olga Stoski, primeira secretária, Dilson Vaz, vice-presidente, e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Ausente o vereador Adelir Castilho Maldani. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Após, anunciou-se o expediente da mesa. Matérias do Executivo. Projeto de Lei nº 4/2009 abre vagas de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal efetivo do município de Ipitanga e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimento números 32/2009, 38/2009 e 39/2009 do vereador Adir. Requerimentos número 45/2009, 46/2009, 47/2009, 48/2009, 62/2009 e 63/2009 do vereador Adir. Requerimentos número 49/2009, 50/2009, 51/2009 e 52/2009 do vereador Dirceu. Requerimentos 53/2009, 54/2009, 55/2009, 56/2009, 57/2009, 58/2009 do vereador Aguinaldo. Requerimentos número 59/2009, 60/2009 e 61/2009 do vereador Meco. Correspondência recebida do período de 18 de fevereiro de 2009 a 25 de fevereiro de 2009. O senhor presidente colocou em votação o regime de urgência do projeto de lei número 4/2009, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, em seguida passou-se ao expediente do plenário. Fez uso da palavra o vereador Meco. Iniciou parabenizando o Guarani Clube de Campo pela realização do carnaval e agradeceu a ajuda feita pela prefeitura para a premiação dos blocos. Isso incentiva a divulgação do nosso município na região. Esclareceu a sua posição e do vereador Adir quando cobram melhorias para a localidade de Barra Bonita. Agradeceu os trabalhos que estão sendo realizados na Estrada da Barra e enalteceu o bom serviço prestado pela administração. Falou sobre a audiência pública realizada pela Prefeitura na tarde de hoje, onde foram apresentadas as contas do terceiro quadrimestre do exercício financeiro do ano de 2008. Salientou o motivo do seu convite para o comando da Polícia Militar participar de uma sessão desta casa para discutir assuntos relacionados à segurança pública. Fez um pedido para enviar o convite ao controlador interno da Prefeitura para esclarecer assuntos relacionados ao abatedouro municipal, lembrando que na audiência pública foram esclarecidas as aplicações feitas na saúde e na educação. Outro assunto que foi apresentado na audiência foi sobre o Fundo Municipal de Previdência e da situação dos valores da aplicação dos títulos adquiridos e também do valor da dívida que o município tem com o fundo daquele dinheiro sacado. Dívida essa impagável. Finalizou esclarecendo que maiores informações serão apresentadas pelos contadores da Prefeitura a esta casa. Fez uso da palavra o vereador Adir, agradecendo a apresentação da audiência pública, falou do sucesso do ProduShow e parabenizou os diretores da empresa Produtécnica. Falou da inauguração do Senar e que foi um sucesso o evento. Fez um convite para participarem do Dia de Campo, que será realizado no dia 27 pela COAM. Fez menção aos requerimentos feitos pelos vereadores do Executivo, lembrando que os beneficiários serão os agricultores e a comunidade. Agradeceu os serviços feitos na localidade de Quarteirão Aparecida, agradeceu também a disponibilidade de um veículo ao PSF da Barra Bonita, e que espera que ele seja bem utilizado. Finalizou, falou sobre segurança pública e a necessidade de resposta para a sociedade. fez uso da palavra o vereador Edilson. Iniciou parabenizando a realização do carnaval pelo Clube Guarani, parabenizou o senhor Tiri por sua participação na Rede Vida, bem como todas as pessoas e os padres que fizeram o trabalho de revitalização da Praça da Igreja. Falou sobre a união dos funcionários da Prefeitura e agradeceu o trabalho feito na Estrada da Barra Bonita. Fez uma solicitação para que seja feita a recuperação dos alambrados da Praça da Pitanguinha, bem como a limpeza, e que sejam colocadas pessoas para cuidar de todas as praças que são nossos cartões postais. Finalizou solicitando que seja encaminhado ao INSS um ofício para solicitar providência quanto ao atendimento do médico que realiza as perícias, que busque ao menos tratar as pessoas com mais humanidade. Fez uso da palavra o vereador Aguinaldo. Reforçou o pedido do vereador Edilson em relação ao ofício para o INSS, parabenizou a festa de carnaval realizada pelo Guarani, agradeceu e parabenizou os trabalhos realizados pelas secretarias da Prefeitura. Lembrando que com esforço conjunto à comunidade, quem ganha principalmente com a qualidade de vida. Falou sobre o excelente trabalho feito na Estrada da Barra Bonita. Diz acreditar que a atual administração irá realizar inúmeros serviços e vários projetos para a população. Lembrou de que as coisas estão acontecendo e da importância de o prefeito acompanhar as obras e os serviços demonstrados que, além da política, ele tem vontade de trabalhar pelo município. Falou que a Secretaria da Cidade já está em novas estruturas, assim podendo atender melhor a cidade. E vemos que todos os funcionários estão com vontade de trabalhar. Lembrou da comemoração que será realizada no dia 7 de março para as mulheres na Igreja de Santana, parabenizando o trabalho da Coordenadoria da Mulher. Falou de que a atual administração está sendo avaliado semanalmente. Falou de seu entusiasmo com o trabalho de todas as secretarias e dos comentários positivos que a população vem fazendo da administração. Esclareceu o seu pedido de PSF na localidade de Vila Nova. Finalizou falando da necessidade de buscar soluções para os problemas de segurança no município, principalmente no bairro Planalto. Tentar gestionar junto às demais autoridades para a instalação de um posto da Polícia Militar na Planalto e de que é o momento de fazer uma audiência pública para que todas as entidades e a comunidade possam discutir este assunto de segurança, para em conjunto buscarmos as soluções. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 1/2009, aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 4/2009, aprovado por unanimidade de votos. Passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Adir, Aguinaldo, Meco e Edilson. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h30, a qual encontra-se gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade, em 26 de fevereiro de 2009, João Adival Aramone, presidente, e Olga Stoski, primeira secretária. Em discussão, a ata. Em votação. Os vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. aprovado pela unanimidade. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 5/2009. Autoriza a alteração do Plano Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, através da abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 6.809.882,80 e contém outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 64/2009 do vereador Edilson Vaz, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja construída uma ponte na localidade do Rio Marrequinha, Fazenda Volta Grande, próximo à comunidade de São Berto, numa extensão de 30 metros. Requerimento número 65/2009 do vereador Edilson Vaz. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando o patrulhamento e cascalhamento das estradas da comunidade de São Berto e Dom Bosco. Requerimento número 66/2009 do vereador Edilson Vaz. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja efetuada uma operação tapa-buraco no bairro Pitanguinha, começando na rua Rui Barbosa até a rua Matilde Martins Orani. Requerimento número 67/2009 do vereador Antônio Dirdelar. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando o patrulhamento da estrada que liga a propriedade do senhor João Nicareta até as propriedades de Wilson Scarotti e Ivan Albuquerque, até a ponte Marrequinha, divisa com Boa Ventura de São Roque. Requerimento número 68/2009 do vereador Antônio Dirdelar. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na localidade de Borboleta Baixo, na estrada que liga a propriedade de Miguel Caroluz, primo, e Antônio Marrone, bem como reparo no cascalhamento da estrada principal no tope em frente à propriedade do senhor Orlando Valec. Requerimento número 69/2009 do vereador Antônio Dirdelar, envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na estrada secundária que liga Borboleta Baixo a Bom Retiro. Requerimento número 70/2009 do vereador Antônio Dirdelara, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada que liga o calçamento Limeira até a propriedade do senhor Silvio José Danelli, visto que o mesmo é produtor de leite e necessita fazer o transporte. Requerimento número 71/2009 do vereador Antônio Dirdelara, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada que liga o calçamento Limeira até a propriedade do senhor Aristides Salvador, Pedro Mazur e Adolfo Gonçalves, visto que os mesmos são produtores de leite e necessitam fazer o transporte. Requerimento número 72/2009 do vereador Antônio Dirdelar, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada que liga o calçamento Limeira até a propriedade do senhor Antônio Radelinski e demais, visto que os mesmos são produtores de leite e necessitam fazer o transporte. Requerimento número 73/2009 dos vereadores Antônio Dirdelar, Adelir Castilho Maldaner, Agnaldo Vujanski de Jesus, Ângelo Américo Branco Chemin, Dirceu Agostinho Bastani, Edilson Vaz, Fabrício Duarte Olouca, João Adival Aramone e Olga Stoski. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando extensão das demais praças da cidade do projeto que beneficia os idosos através de equipamentos para exercício físico conforme já existentes na Praça do Redondo. Requerimento número 74/2009 do vereador Adelir Castilho Maldani. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando que o mesmo intervenha junto ao governo estadual a fim de que a Patrulha Rodoviária Estadual proceda ao término do convênio que tinha como objeto de recuperação das estradas da Vila Nova, aproximadamente 7,5 km, bem como seja angariado um novo convênio para recuperação de demais locais. Moções. Número 1/2009, dos vereadores Fabrício Duarte Louca, Adelir Castilho Maldani, Aguinaldo Vujanski, Ângelo Américo Branco Chemin, Antônio Adir de Lara, Agostinho Bassani, Edilson Vaz, João Adival Aramone e Olga Stoski. Moção de aplauso aos padres Paulo Fernando Francine, José Manuel Timóteo e Adalto José Bona, pelo trabalho de evangelização que estão realizando junto à paróquia de Santana, bem como pelo empenho junto à comunidade na revitalização da Praça Padre Cassiano Waldner, que tornou o centro da nossa cidade mais bonita e agradável. Correspondência recebida da Secretaria do Meio Ambiente, convite para participar de uma reunião cuja pauta será a formação do Conselho Municipal do Meio Ambiente no dia 6 de março de 2009, às 16 horas, na Secretaria da Agricultura. Do Núcleo Regional de Educação, convite para o lançamento do 4º volume do livro Revelando Almas, do poeta, no dia 20 de março de 2009, às 19 horas, no Centro Cultural Alexandre Buchmann. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde Municipal, no valor de R$ 44.737. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa do PAB fixo municipal no valor de R$ 49.802,92. Estas foram as matérias do dia, senhor presidente. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 5/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Eu vou pedir a aprovação desse projeto, tendo em vista que nas primeiras sessões nossas aqui nessa casa, nós aprovamos a reforma da estrutura administrativa no município. Ou seja, criamos alguns cargos, entre eles a Secretaria do Interior e a Secretaria da Cidade. Como você sabe, existiam a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Obras e Viação. Com a nova lei, criada a Secretaria do Interior, extinguiu-se a Secretaria. Portanto, os recursos que estavam lá na Secretaria de Obras, que estavam na Secretaria da Agricultura, eles permanecem lá sem poderem serem utilizados. E, por outro lado, a Secretaria do Interior, que é uma secretaria nova, assim como é a Secretaria de Cidade e outras que foram criadas, estão sem recursos. Então, além do plano plurianual, além da lei de diretrizes orçamentárias, que está sendo criado nessa mesma lei, está sendo pedido também a suplementação, que é trazer aqueles recursos que estão lá para dentro dessas novas secretarias que foram criadas. A não aprovação do regime de urgência, eu vou pedir aqui também depois, a dispensa da segunda votação, já se utilizando dessa própria justificativa, para dizer que a não aprovação significa o quê? A paralisação dos serviços da Secretaria do Interior, da Secretaria de Cidade. E eu até vou trazer as informações de como estão trabalhando no momento, porque, na verdade, não há recursos orçamentários para esse tipo de trabalho, porque nós não temos razão do que eu já expliquei aqui. Então, eu deixo essa explicação para cada vereador. Se não quiserem aprovar, é um direito de cada um de nós aqui, cada um tem autonomia aqui para definir, mas nós teremos problemas sérios com relação à continuidade do serviço público. E a gente sabe que a safra está aí, os agricultores precisam colher, e não vai ter dinheiro para comprar óleo, e não vai ter mesmo. Não vai ter dinheiro para comprar peça. Elas podem até dizer, ah, já foram até agora, vão dar um jeitinho. Não tem como dar mais jeito. Já veio, demorou para vir o projeto também? Pode até realmente ter até justificativa um pouquinho, e até entendo que demorou realmente um pouco, esse projeto já teria que ter vindo, mas veio. E a gente tem que olhar agora o presente e verificar o que pode ocorrer com a não aprovação. Mas eu faço esse pedido e a gente entende o lado de cada um e o pensamento de cada um também. Senhor presidente, é natural que o projeto está aí, está na casa. Agora, a lei do governo, como o senhor falou agora há pouco, que poderia ter sido feito antes. Em janeiro foi feita essa reforma, esse projeto da reforma estrutural, administrativa. Me desculpe, vereador, mas a equipe de trabalho para ser feito, elaborado esse projeto, esse hoje que está aqui, que poderia ser feito em três, como o senhor comentou agora há pouco, teve mais de 30 dias. Agora eu pergunto para o senhor, 6.809.000, é natural que vai ser aprovado, é natural que precisa, como o senhor mesmo já disse. Mas vereador chegou agora há pouco, nenhum de nós, nenhum dos vereadores, inclusive o presidente, sabia desse projeto. Agora na sessão, foi tão espantoso que eu acho, será que nós vamos ter... Por que nós ficar aqui então? Só para nós dizer, vim sentar aqui e dizer sim, está aprovado? É gozação até. Pelo amor de Deus, o senhor cansou de falar isso, eu já vi o senhor falando no mandato passado, questionando também... Ninguém está sendo contra. Ninguém tá... Agora, é uma sinceridade. Eu nem vi, eu estou vendo agora. Projeto de lei número 5. Eu acho que todos só viram agora. Eu acho que nós temos que ter um pouquinho de... Vamos pôr os pés no chão e de responsabilidade. Pelo menos, voto no projeto do regime da matéria. Voto, regime de urgência, voto a favor. Agora, me desculpe, mas votar hoje mesmo tudo esse projeto... O presidente da Finanças e Orçamento, o senhor presidente da Justiça e Redação, eu acho que nós temos que ter um pouquinho de consciência, um pouquinho mais de consciência, e pelo menos deixar que vá para as comissões, para que seja feito o estudado, porque aqui, como o senhor mesmo falou, está entrando a alteração do plano plurianual, da lei das diretrizes orçamentárias e do orçamento também. Então está mexendo com... Nós temos obrigação de ter um acompanhamento geral disso aqui. Eu, sinceridade, eu estou vendo agora. Eu estou vendo agora, sentei agora, vi agora. Eu sou a favor do regime, mas sou contra a votação hoje. E eu acho que até, pelo regimento interno, eu acho que até não tem como, não teria como ser votado hoje mesmo. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Vejo bem. Nós aprovamos aquela reforma, realmente, isso foi falado. Nós aprovamos já faz mais de 30 dias. Houve uma falha clamorosa. Foi falado aquela vez que tem que ser mexido, quando não foi aprovado. Foi até comentado aqui, quando foi discutido aquele projeto, que tem que ser mexido no orçamento. Eu não sei que falha que houve lá na administração, mas houve uma falha clamorosa essa aqui. Eu entendo o líder do governo, sei que existe esse remanejamento de orçamento. Agora, eu quero respeitar a comissão de orçamento. E eu vou seguir a recomendação da comissão de orçamento. Inclusive, o líder, o presidente da comissão, chegou e falou, é até um absurdo, é uma vergonha chegar, vai ficar até feio para nós. Agora, é pesado. Agora, em respeito à comissão de orçamento, eu vou seguir a orientação da comissão. Também sou favorável ao regime de urgência e também voto a favor. Peço a palavra, presidente. Concedida a palavra. Esse projeto de lei 5/200/2009, que trata aí da autorização de valores para a Secretaria do Interior e também de outras secretarias, Secretaria da Cidade, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, enfim, são valores que essas secretarias necessitam para um bom desempenho aqui no nosso município. Também eu acho que são necessários que nós votemos hoje a questão do regime de urgência. Também sou a favor de que esses valores tenham que ir o mais rápido possível para as secretarias, porque nós sabemos da necessidade de que a nossa cidade, tanto o quadro urbano quanto ao quadro do interior, a zona interior, os produtores rurais necessitam de melhorias nas estradas, mas também, eu até falei para o líder do governo, Aguinaldo, nobre vereador, que também estou tomando conhecimento nesse momento. Não sou contra esse projeto, mas gostaria de ter o tempo, o mínimo necessário, para ler esse projeto aqui, juntamente com a Comissão de Finanças, que presida o vereador Edilson Vazem. Então, eu sei da necessidade, mas para que não haja nenhuma aí no futuro, nada que venha nos, vamos dizer, nos comprometer, eu gostaria de que fosse votado, então, na próxima sessão, vereador, para que todos nós tenhamos o conhecimento necessário desse projeto. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Eu entendo, vereador Dira, acho compreensível os teus argumentos, assim como entendo os demais vereador, mas, Meco, eu discordo de alguns pontos da tua colocação, até porque eu, você, o vereador Carejó, nós já temos uma experiência aqui de 4 anos e a gente sabe do que está se tratando. Nós estamos tratando um plano plurianual, estamos tratando um orçamento e de uma lei de diretriz orçamentária. Vossa Excelência sabe, Carejó, que nós passamos 4 anos para resolver o problema do transporte escolar e não conseguimos resolver, que é muito menos sério do que um orçamento e uma lei de plano plurianual. Portanto, eu ainda digo a Vossa Excelência que 30 dias são pouco para você trabalhar todo o orçamento, uma peça que tem, se bobear, 100 e poucas páginas, um plano plurianual que é maior, uma lei de diretrizes orçamentárias que também é grande. Então, nós teríamos, se for o tempo necessário, nós teríamos que passar quase 1 ano, porque é assim que é feito um orçamento, de 1 ano para o outro. O projeto é aprovado aqui em outubro, mas o que eu quero colocar é o seguinte: nós aprovamos a reforma administrativa, nós sabemos o que foi aprovado. O que nós aprovamos na reforma administrativa com a criação dos cargos da secretaria está indo para o PPA. As metas daquela secretaria que nós conhecemos está indo para a lei de diretrizes orçamentárias. E os recursos orçamentários nós já conhecemos do orçamento também. Agora, se a questão é, por exemplo, de pôr menos dinheiro na secretaria ou mais, eu não vou nem discutir essa questão. Mas eu acho que nós teríamos sim conhecimento para votar não só o regime de urgência, mas de repente a dispensa de uma segunda votação desse projeto. Mas eu respeito a opinião de cada um, eu já fiz minha colocação aqui, se aprovar tudo bem, se não aprovar, respeito a opinião e o pensamento de cada vereador. Realmente, vereador, o senhor disse, quando o senhor mesmo admite que para mexer num plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento, exige muito tempo. Exige muito tempo, é um estudo, é um trabalho. Eu concordo com o senhor. O senhor mesmo admite isso. Nós aprovamos a reforma. Agora, vereador, nós tivemos uma festa em janeiro. Uma festa bonita, muito bonita. Era mais importante do que essa reforma? Era mais importante do que esse projeto? Para algumas, poderia ter a ser. Mas para esse projeto dessa reforma, para nós aprovarmos, que nós aprovamos a reforma administrativa, teria que ter uma equipe, vereador, teria que ter uma equipe já trabalhando em cima disso, e já em comum acordo, vamos dizer assim, em parceria até, sabendo já dessa necessidade que o município tem de combustível, como o senhor diz, da safra que está para sair. Nós, teria que ter uma equipe já trabalhando, nenhum de nós, nenhum deixou de participar, eu acredito, que nenhum deixou de participar, nenhum deixou de atender qualquer coisa que veio do executivo. Tanto que, em janeiro, nós estávamos aqui. Então, eu acho que seria nada mais lógico do que nós tivéssemos conhecimento deste projeto, pelo menos alguns dias atrás, não assim alguns minutos atrás. Porque fica uma situação complicada para nós, vereador. O senhor tem conhecimento, o senhor é ali do governo, o senhor tem participação lá com o prefeito, com o executivo, mas nós não tivemos nada, não tivemos conhecimento nenhum. Nós estamos simplesmente indo no que o senhor está falando. Simplesmente nós estamos indo e concordo com o senhor diz. Agora, só que nós temos que ter um pouquinho de conhecimento mais desse projeto. Nós temos que ter, olha, eu peço para o senhor que o senhor podemos aprovar o regime, mas peço que o senhor retire esse pedido de que seja votado hoje mesmo. Peço que vá para as comissões, que vá para as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento e que na próxima sessão dispense a segunda votação. Que vá para a votação e dispense a segunda votação. Aí sim, aí pode contar comigo. Ela não vai deixar de aprovada sem ir para as comissões. Nós teremos um intervalo aqui, a comissão talvez não seja suficiente o tempo, mas ela vai ir para as comissões aqui. Nós teremos uma interrupção aqui, vai ter um intervalo. Agora, não sei se é suficiente, Vossa Excelência entende que não seja. Não estou discordando também. Agora, eu conversei com o executivo realmente tem extrema pressa, assim como tem nos outros projetos que cria aqueles 60 cargos. Então, eu espero. Agora, questão da festa não tem nada a ver. Tinha uma equipe trabalhando, sim. Questão da festa é uma coisa. Questão da equipe trabalhando dentro do orçamento, tinha. Agora... Presidente, eu como faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, espero que o presidente e mais o Fabrício tenham consciência e esperem que tenha pelo menos uma semana, que vá não só hoje mesmo, mas que vá para a semana que vem, para que nós possamos votar nesse projeto. Peço a palavra, presidente. Concedida a palavra. Eu também, esse projeto, então fiquei sabendo agora, né, neste momento, quando cheguei aqui nesta casa, e eu também sou favorável a votar o regime de urgência, desde que nós votar o projeto, se nós tivermos um tempo para discutir esse projeto, entra a comissão. Eu, como presidente, como que eu vou votar um projeto aí, sendo que, como presidente da comissão, nem fiquei sabendo, cheguei na hora recebendo o projeto. Eu só voto favorável a esse projeto se tiver um intervalo, senhor presidente, para nós discutir esse projeto, porque senão voto só no regime de urgência. Está livre ainda a palavra para discussão. Em votação... O regime de urgência. Os vereadores que for favorável, permaneça sentado. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Suspendo a sessão por 5 minutos para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação exare seu parecer sobre a emoção de aprovação número 1/2009. Senhor presidente, concedida a palavra. Antes de Vossa Excelência manifestar, eu peço a inclusão dessa matéria na ordem do dia. Você coloca em discussão a inclusão na ordem do dia de hoje. Né? Concorda ou não? Então eu coloco em discussão hoje o regime da matéria de hoje. Inclusão na ordem do dia de hoje. A inclusão na ordem do dia de hoje. Vereador, se o plenário concordar. Se o plenário concordar, sim ou não? Peço a palavra. Concedido. Veja bem, ó. Se vai incluir na ordem do dia, ela vai para a votação. Eu vou votar contra que o próprio presidente da comissão pediu um intervalo de uma semana. Então eu aconselharia assim, deixa ela incluir na próxima sessão. Mas, por favor, eu não pedi para nós ou discutir esse projeto no intervalo aí, não pedi um intervalo da semana, para nós saber ver o projeto. Pois é isso mesmo. Daí nós as comissões fizeram os pareceres no meio da semana, quando é terça semana que vem, nós votamos o projeto e dispensamos a segunda votação. Só para deixar claro, senhor presidente, quer intervalo para outra semana ou quer intervalo agora para discutir o projeto? Não, o intervalo, se é um regime de urgência, nós poderíamos se sentar agora, ver. Sim, se... Então tudo bem, então ficou claro, é agora, não depois. Se aprovado a inclusão na ordem do dia, vai ter esse intervalo. Se não aprovado, não. Entendi. Peço a palavra. Eu entendi que o presidente da comissão pediu para ser aprovado a semana que vem. Vai ficar essa semana para estudar, para analisar. Não, nós vamos pedir um intervalo para nós discutir o projeto. Eu também, se é o regime de urgência, vamos discutir, né, ser contra. Vamos ver o que está mandando o projeto. Contra, mas ser discutido agora, em 5 minutos? Sim. 5 minutos? Vereador, é só não aprovar, então. É só não aprovar. Bota em votação. Em votação. Se aprovar, aprovou. Se não aprovou, cara. Em votação, a exclusão da matéria no dia de hoje. Não, pode incluir. Quem for a favor, inclui hoje. Fique sentado, caso contrário, se manifeste levantando. É que a matéria entra hoje, vai para a votação. Se aprovado, tá. Eu voto contra a inclusão da matéria em torno de hoje. Que ficou? Não entra hoje. Está em votação. Não entra hoje. Em votação, então. Só... Eu também não estou entendendo. Escuta isso aqui. Eu não estou entendendo. Vai ser para votação, para ir para votação? Vai fazer um estudo, cara. Senhor presidente, eu acho que, vereador Carijói Meca, é só inclusão. Aí vai ter um intervalo para nós discutirmos ali. Aí sim vem para a votação do projeto. A inclusão aqui necessariamente não condiciona a aprovação. Em votação, a inclusão da matéria na ordem do dia de hoje. O vereador tiver de acordo, que fique sentado. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovada a inclusão, suspenda a sessão para as sessões da matéria. Senhor presidente, eu estou pedindo a reconsideração do pedido de votação, tendo em vista a colocação feita pelo vereador do Carijó, de que nós podemos votar isso que no próximo sábado. Houve a concordância de todos os vereadores, então vou pedir para que essa matéria seja votada no sábado. Mas volto a afirmar que esse projeto veio ontem, vereador Meco. Não hoje. Presidente. Presidente. Até, também quero até justificar junto com o vereador Aguinaldo, que entrou na casa esse projeto ontem, dia 2 do 3 de 2009, às 13h40. E nós tivemos conhecimento somente agora. Foi colocado aqui, até que houve uma falha pelo demócio da casa, porque esse projeto teria que estar na reunião das 15 horas da comissão, e nós provavelmente teríamos analisado e tempo suficiente para votar. Então, acho que houve uma falha da casa. Eu quero dizer assim, ó, de repente, vamos fazer justiça, de repente vieram aqui, fizeram o protocolo, mas o projeto em si só veio hoje. Uma falha da casa também, porque não poderia protocolar um negócio que vem pela metade. Houve falha dos dois lados, então. Não, a casa não poderia protocolar projeto pela metade. A casa não podia protocolar. Pois é. Ah, isso aí é uma suposição, né? Mas com suposição, não. Nós vamos votar sábado, segunda pública e... Horário, às 8 horas. Tudo tem uma saída, por isso tem que discutir as coisas. O projeto vai na ordem do dia? Na próxima sessão? Que será convocada para sábado. Neste momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para os vereadores que quiserem fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, Zé Ranchecha, Cotelvina, diretora da Escola do Beraldo, Escola Municipal, servidores públicos, esposa do vereador Adir, rapaz do Conselho Beraldo, não, filho do Abel Romero, não lembro teu nome, não, mas é o filho do Abel Romero, transportadores de aluno, subgerente da Coamo, Tonho, enfim, todas as pessoas de João Vitor que estão aqui, imprensa escrita. Senhor presidente, você... extremamente breve, mas eu acho que é necessário a fala, tendo em vista alguns comentários de que houve em outros municípios com relação ao nosso município de Pitanga. E até estranho, na verdade, vereador Carijó, já que conhecemos esta pessoa e realmente a gente ficou um pouco perplexo com as informações que ela colocou e mais perplexo ainda com o meio de comunicação que divulga insistentemente essa matéria no rádio. O vereador Antonelli, ex-presidente da Câmara Municipal de Manuel Ribas, uma reunião, teceu sérios comentários, criticando indiretamente Pitanga, no sentido de que Manuel Ribas não poderia vir a ser o que Pitanga é. Dando a entender que Pitanga é uma cidade de assassinos, de ladrões, de homicidas, enfim, de toda e qualquer pessoa de índole negativa. Eu acho que o Antonelli, me perdoa, acho que não conhece direito Pitanga. E eu vou lembrar ele do caso Patrick, que aconteceu em Manuel Ribas também, daquela morte absurda, cujas fotos estão no processo na comarca de Manuel Ribas, em que esse cadáver foi jogado na beira do asfalto e foi lá juntado só os ossos daquela pessoa. Um crime bárbaro que acho que todos ouviram a notícia. E, aliás, Manuel Ribas nem delegado tem, para ter uma ideia. Lá ainda é o famoso delegado Carça Curta, que ainda fala. Mas, de qualquer forma, o Antonelli acho que foi extremamente infeliz. Eu acho que ele precisa conhecer o município de Pitanga. E a imprensa que divulgou essa, Rádio Poema, na verdade deveria defender Pitanga. Eu acho que não poderia nem ter colocado no ar uma notícia dessa. Eu acho que o povo pitanguense fica triste ouvindo fatos negativos. É claro que são situações extremamente adversas que aconteceram em Pitanga. Mas crime realmente acontece. Agora, Pitanga não é essa cidade que ele deixou entender ao povo de Manuel Ribas e a todas aquelas pessoas que escutaram por esta emissora de rádio. Agora eu fico extremamente preocupado, porque toda notícia ruim, ela é divulgada. Toda notícia negativa é divulgada. Será que não tem nada, será que o povo de Pitanga, já não vamos nem falar em política, nem vamos falar em administração, será que não tem coisas boas que acontecem por parte do povo de Pitanga e que não deveriam ser divulgadas, vereador Adir? Será que só coisas negativas? Qual a verdadeira intenção de tudo isso aí, vereador Meco? É política? E custa-me acreditar que não é verdade. Eu estive lá. Eu sei o que eu passei lá dentro. Portanto, eu deixo meu repúdio, na verdade, é um vereador que eu respeito de Manuel Ribas, mas realmente ele não conhece Pitanga e foi extremamente infeliz nas colocações que fez. Talvez levado pela juventude, pelo impulso, por falta de argumento, mas realmente agiu extremamente negativamente nesse caso. Eu acho que merece da nossa parte aqui de todos os vereadores, e aqui eu peço a cada um dos vereadores, direcionado ao presidente dessa casa, para que façamos aqui, senhor presidente, um instrumento de repúdio a esse ato. E eu faço aqui, não só a pessoa que fez esses comentários, mas toda a valoração que deram a esta notícia. Ou seja, esse instrumento tem que ser encaminhado a meu pedido e possivelmente, acredito, na concordância dos demais vereadores, mas se não concordarem, que seja no nome só daqueles que concordam, que realmente a Câmara, que representa o povo de Pitanga, realmente se manifesta contrário a essa atitude, pedindo até ao meio de comunicação que reveja, na verdade, toda essa situação e possa realmente falar um pouco melhor do nosso município, da nossa cidade. Sim, vereador? Uma parte só, vereador. Eu, sinceridade, nós até cochichando aqui com o vereador Carijó, eu, sinceridade, até, de certa forma, não concordo até, vereador. Não concordo. Já esperava isso. É até difícil até a gente pedir, pedir não, a parte. Não, só falar eu já te dei a palavra. Mas eu não concordo até por esse repúdio até, falando até, eu quero, concluindo até a minha fala, quando o senhor diz de pessoas que até manifestaram essas palavras do vereador, discordo do que ele falou de Pitanga. Mas discordo por quê? Porque, claro, que a tragédia que chegou em Pitanga, a tragédia que aconteceu aqui em Pitanga, as mortes que aconteceram, veja bem, se for para nós analisarmos, a polícia não tem culpa. Não, eu quero chegar. Eu pedi uma parte. A polícia, nesse ponto, não tem culpa. Enquanto que, lá em Manuel Rivas, os roubos em lojas, do jeito que está acontecendo, que são diversos roubos que estão acontecendo lá, esse sim. Esse, o efetivo, tinha que estar cuidando. Que hoje até, eu já te soube, já que a Sempre Alerta, essa outra, que até é a outra firma que cuida, que faz a vigilância, está indo para Manuel Rivas, para fazer essa parte, fazer esse cuidado. Então, nesse ponto, eu concordo com o senhor. Agora, o senhor veja bem, se nós formos olhar Gazeta do Povo, a própria Globo, qualquer outro instrumento de comunicação, ou até de informação, ninguém presta atenção nas coisas boas. A maior parte das pessoas olham no desastre, olham na calamidade, na desgraça das pessoas. Então, são coisas assim que nós podemos até, não que eu discordo do senhor, eu acho que às vezes coisas que nem aconteceu com a polícia lá de Manuel Rivas, ou com essa atitude que o vereador teve, ele foi um pouco, tanto acho que infantil até. Eu acho que faltou um pouco de ética da parte dele, quando ele usou o município vizinho. Quando ele até nos citou nessa tragédia que aconteceu aqui em Pitanga. Então são coisas que não, ele jamais poderia usar desta maneira. Mas agora o nosso repúdio para ele, nós vamos dar mais ênfase ainda pelo que ele fez. Eu acho que nós temos que deixar, porque o que ele falou, nós não temos que valorizar dessas palavras dele. Só isso, obrigado. Tudo bem, vereador. Então vamos baixar a cabeça para tudo. Vamos baixar a cabeça para tudo. Tudo que falar mal do município de Pitanga, estão falando mal de nós, também não vamos baixar a cabeça e vamos achar que isso é uma coisa normal. Pode ser até normal, diante das atitudes que alguns meios no país tomam, de defesas que fazem politicamente. Eu não acho normal, discordo com a excelência, que realmente nós temos que abaixar a cabeça cada vez que falar mal do município de Pitanga. Eu acho que não, acho que o vereador foi infeliz, acho que ficar só transmitindo uma notícia ruim do nosso município, insistentemente, divulgar os fatos, sim, pode até, não sou contrário à divulgação dos fatos, agora ficar insistindo num fato que entre nós, nós não estamos falando do crime que aconteceu, nós estamos falando do ato negativo falado por uma pessoa que nem no município de Pitanga domicilia, e que, na verdade, não conhece o município de Pitanga. Se Vossa Excelência concorda com tudo isso, a hora que chegarem aqui e falarem alguma coisa relacionada negativamente, de repente, com a sua função, com o exercício do seu cargo aqui, Vossa Excelência baixa a cabeça, então deixa quieto. Mas eu continuo insistindo, nem que seja só a minha pessoa, mas eu continuo insistindo, isso aqui nem tem que sair só no meu nome. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, senhora vereadora, minha secretária da mesa, diretora, demais vereadores, pessoas que nos honram com suas presenças hoje nessa noite, imprensa está aqui presente, o que eu vejo hoje é só a imprensa escrita, no Jornal Paranacentro, obrigado pela presença. Eu quero dizer que escutei através das emissoras de rádio, na Rádio Poema. Eu entendo também o pensamento do vereador Aguinaldo, da maneira que ele coloca essa aí, precisa defender o município de Pitanga. E Vossa Excelência testemunha, na administração passada, quanto que foi execrado o município de Pitanga? E esse vereador vinha aqui na tribuna incansavelmente. Nós temos de falar bem do nosso hospital, nós temos de falar bem das coisas boas de Pitanga. E está gravado, estou falando, os anais aqui da casa. Se nós falar mal, se alguém ficar desmaiar agora, sentir mal, sentir qualquer coisa, primeiro lugar que eu vou levar é no nosso hospital. Então, para mim, o melhor hospital que nós temos não é o nosso. Então, nós temos de defender. Eu escutei em rádio. Não concordo com certos comentários que denigrem realmente, de repente, a nossa cidade, o nosso lugar. Mas eu entendi que o vereador, o nosso colega de câmara lá, o Giovanni, ele convocou, ele pediu para fazer uma reunião para a sociedade lá se prevenir e tal. E eu, pelo que entendi, ele citou, de repente, como um exemplo Eu acho que ele não fez ter feito uma acusação. Não sei se não foi distorcido, vou ter que ver. Eu acho que ele disse, nós temos que cuidar aqui para não acontecer que nem lá aconteceu na Vitória. Hoje, um crime da Planalto foi desvendado, agora à tarde, foi preso o assassino. Por incrível que pareça, o próprio primo da vítima, um jovem, um menino, 16 para 17, não sei, 17 anos. Incrível. Parabéns para a polícia. E quantos nós vimos aqui também cobrando a polícia? Ué, não é verdade isso? De repente atropelar? De repente a polícia fazer uma injustiça? Apurar o caso? A polícia tem que ter calma para não fazer injustiça. Pesquisar e ver. Escutei a entrevista do delegado, entendi quando ele disse. Há casos que, teve um caso em Pitanga que levou 19 anos e 6 meses, com 20 anos prescreve. Quer dizer que, se passasse mais 4 meses, está lá a lei que está errada no Brasil. É ali que está tal erro. Quer dizer que, passasse 20 anos, o assassino ficava numa boa. Então, tem que mudar, vocês têm que mudar lá no Congresso, mudar a lei. Agora, está aí o resultado. O caso já foi desvendado. Tem outro que estão trabalhando, a polícia está trabalhando. Vamos esperar o que vai acontecer. Permita a parte, claro, vereador. Que nós temos preocupação com o não. Prazer, vereador. Olha, com relação ao trabalho, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar, realmente nós temos que dignificar. E não foi por qualquer outro tipo de influência, não. Realmente a Polícia Civil trabalhou insistentemente nesse caso. Eu estive lá acompanhando uma parte das investigações. Então, vereador Meco, a polícia trabalhou muito bem. Realmente trabalhou em cima, tanto é que desvendou o corpo lá, realmente, com relação ao crime. Já tem indícios de pessoas, tem gente até que se encontra carcerado, está se investigando realmente se realmente são essas pessoas, se tem mais envolvido, mas foi trabalhado desde o início e estão trabalhando realmente. A Polícia Civil, na verdade, e a Militar tem que ser elogiado pelo que fizeram nesse caso e nesse último hoje que foi desvendado, que eu fiquei sabendo também agora à tarde, vereador. Mas o vereador já sempre tem mostrado muita ponderação, muita coerência e não esperava diferente a sua fala, irmão. Então, vejo bem. O que eu quero dizer, vereador, já que lhe concedo a parte. Então, veja bem, tem os trabalhos da Polícia Civil, tem a Polícia Militar. É humanamente impossível. É impossível nós ter um policial em cada quadra. O policial está aqui na frente da rua, o sujeito está fazendo um assalto aqui para lá de baixo. Quer dizer que nós não temos esse efetivo policial para todos. Então, como foi feito lá aqui, eu escutei o prefeito de Manaus, o Valentim, também falou... Segurança é obrigação do Estado. E realmente ele falou certo. Claro que é do Estado. Agora, por favor, a população tem que colaborar. Os traficantes não andam pela... Tudo nós sabemos que existe, o tráfico. Mas a população tem que colaborar com a polícia, denunciar. Se nós também estamos sendo omissos. Se nós sabemos que está acontecendo uma coisa, nós temos a obrigação. A população pode confiar hoje. Eu confio muito na polícia. Tenho até um filho meu que é policial. A polícia guarda segredo. Se alguém denunciar, não precisa nem se identificar o nome. Tem que denunciar, sim. É, nós somos responsáveis por isso. É traficantes que já... É coisa. Concedo a parte. Só para até brilhantar mais até a fala do vereador Aguinaldo, que parabeniza a Polícia Civil pelo trabalho que foi feito, mas nós não podemos deixar de parabenizar também as rádios. Que elas fizeram a insistência das rádios, a insistência de conscientizar as pessoas até, de informarem, até de fazerem como quando o vereador, até o vereador Carijó fala, em tráfico, em até em serviços mal feitos na cidade, que as pessoas denunciem. E graças a Deus ainda nós temos essas rádios que estão fazendo essa parte, e estão forçando, estão fazendo com que as pessoas se manifestem aonde esse... Talvez Deus ilumine que o outro também, o outro caso, seja solucionado o mais rápido possível. Só permita a parte, senhor presidente. Pois não? Eu acho que é reconhecido o trabalho da imprensa mesmo. E eu acho que foi sugestão, salvo engano, do vereador Adir aqui, a questão de uma audiência pública para nós discutirmos não só a questão da segurança do município Tanca, mas, de repente, a questão propriamente da educação, entre outros. E a gente está aguardando da mesa, na verdade, a definição dessa audiência pública. Acho que o pessoal aqui está, o filho do Abel Romero, que é presidente, né? Para que participem, para que tragam ideias, realmente, para a gente discutir todas essas questões, próprio comércio em si. Eu acho que nós precisamos realmente chamar a sociedade e discutir todas essas situações. Obrigado, vereador. Vereador, em várias colocações, está um exemplo agora. A praça da igreja, matriz, colocaram umas câmeras lá, inclusive na TV de Guarapuava, que entra muito bem aqui no nosso município, apareceu lá já um cidadão lá, já depredando. Quer dizer que, a população, pelo amor de Deus, planta árvore lá e quebra. Nós temos que colaborar, a população tem que ajudar com a limpeza da cidade, com a reciclagem do lixo, quanta coisa. Se a população não colabora, não tem prefeito que vença, meu Deus do céu. Vereador, é que nem eu sempre falo, é que nem uma dona de casa. Ela limpa a casa de manhã, arruma, vem o marido, suja tudo. De tarde, vai fazer. No outro dia, a mesma coisa. Se o marido não colaborar, ela nunca vai ter a casa limpa. Vereador, então, eu Carijão, acho que tem um conjunto de coisas que tem que se encaixar. Só mais uma parte, só para concluir também. É, quando o vereador falou, nós vamos até falando com o Marcelo, que dia 24, às 7 horas, o vereador, o Tenente Cubas vai participar da sessão e vai até para explanar assuntos referentes à segurança pública do nosso município. Então, eu acho que seria interessante também que convidar as pessoas que participassem, não seria uma audiência pública, mas seria explicações sobre a maior parte desses casos que estão acontecendo. Claro que a Polícia Civil também, se fosse, deveria estar, mas quem se prontificou mais rápido seria o Tenente Cubas. Então, eu queria convidar também as pessoas que participassem no dia 24 de março, agora, no próximo, para essa sessão que vai estar aqui o Tenente Cubas. Já está confirmado. Então, eu quero até dizer meu pronunciamento e dizer, vereador Aguinaldo, entendo a vossa excelência, vem com ênfase, defendo o município, é assim mesmo, o vereador está eleito para essas coisas mesmo. Agora, eu quero ser muito bem claro e a vossa excelência me conhece. Eu acho que o vereador Giovanni, ele não teve a intenção de ofender Pitanga, sabe? Eu acho que fica pesado um voto de repúdio para o vereador, só que eu acho que ele, com certeza, vai ficar sabendo, através da imprensa, do seu pronunciamento, tenho certeza que ele vai se retratar. Não há necessidade de fazer para o colega nosso, que foi meio pesado daí para ele, mas eu acho que, veja bem, eu acho que ele citou, porque eu escutei como um exemplo, ele não teve aquela intenção, sabe? Eu acho que o Giovanni não teria intenção de ofender o nosso município, com o irmão aqui, Malueribes, umas relações boas entre os prefeitos, sempre teve, com certeza vai ter, os nossos municípios vizinhos. Eu agradeço a atenção de todos e meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores que se encontram hoje prestigiando os nossos trabalhos, a imprensa, escrita. Eu venho hoje aqui a essa tribuna para até falar algumas coisas aqui do nosso município, mas antes eu gostaria de falar aos nobres vereadores e também para a comunidade de Barra Bonita e toda a nossa população pitanguense. Aí no último sábado do falecimento da dona Sirene Zagurski, uma professora daquela localidade, depois da sua aposentadoria, agricultura, e muito fez por aquele distrito. Ela que era mãe do candidato também vereador Ivan, daquela comunidade. Então ela trabalhou muito por aquele distrito. Muitas vezes, ela é associada ao Sindicato Rural, nós atendemos a mesma, ali trazendo os problemas àquela comunidade, e principalmente aquelas pessoas carentes, muitas vezes, das suas aposentadoria, auxílio-doença, enfim, ela sempre colocou à disposição daquela comunidade. Vai deixar aí saudades a toda aquela população e também ao seu esposo, o seu Eloy Zagurski. Então, nossos votos de pesar a toda a família Zagurski pelo falecimento da dona Sirene. Também conversando com o gerente do Banco do Brasil, aqui da agência de Pitanga, nós que estamos no dia a dia falando aí do setor agrícola, nós estamos passando por um momento muito delicado. Nós temos muitos agricultores que, aí, nesses anos passados, através do programa do PRONAF, Programa da Agricultura Familiar, utilizaram de fazer investimentos. Porém, até devido a alguns Aí tivemos problemas climáticos nos últimos anos, mas com o trabalho das entidades, Federação da Agricultura, CNA, Frente Parlamentar da Agricultura, então nós obtivemos também algumas prorrogações. E nós temos aqui na nossa agência do Banco do Brasil, onde ela atende os municípios de Santa Maria, Boa Ventura de São Roque, Nova Tebas e Pitanga, nós temos aí um alto índice de inadimplência no pagamento desses investimentos. Já chegou a 10% do valor investido nesses anos passados. E com isso, caso nós não consigamos aí baixar esse índice de inadimplência, nós não teremos novos investimentos aqui na nossa agência, o Banco do Brasil, nessa linha do PRONAF. Um trabalho que já foi feito pelo Banco do Brasil e outras entidades, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores, Crisol, já foi conseguido baixar esse índice para 6%, mas esse índice tem que ficar abaixo de 5%. Então, isso é uma preocupação grande que nós temos aí para que esses produtores venham. Nós necessitamos que eles venham até o dia 18 agora de março, porque há meios de você fazer essa renegociação. Então, esses produtores que se encontram inadimplentes, procure a agência do Banco do Brasil, façam aí essa solicitação de prorrogação, porque o Banco do Brasil tem meios de prorrogar e você não ficar mais inadimplente. E concedo a parte, vereador? Pois não, vereador Adir. Quer dizer que, ficando abaixo de 5%, claro, inadimplência sempre vai haver alguma coisa, né? É normal, acontece o fenômeno. Mas tem Proagro, tem vários recursos que o produtor tem também, né? E é importante esse chamamento que Vossa Excelência está fazendo, e vai precisar da imprensa, essa hora precisa da imprensa. Aí que eu acho que a imprensa é importante. Para chegar lá na casa, lá no longínquo, canto do nosso município, de repente a pessoa tem um rádio, é o meio que ele vai ficar sabendo. Às vezes a pessoa, até por simplicidade, deixa vencer o prazo, perde o prazo de financiamento, vai ali e acerta com o banco. O banco não tem interesse de executar o mutuário, né? Ele quer prorrogar, negociar essa dívida, renegociar. Importante esse chamamento que Vossa Excelência está fazendo. Parabéns, vereador, por seu funcionamento. Obrigado, vereador. E também quero dizer da questão aí da... Muitos produtores tiveram o plantio de feijão nesses anos passados, que foram solicitados para o agro, que ainda se encontra em julgamento em Porto Alegre. E, porém, conforme informações do Banco do Brasil, esses produtores que ainda não tiveram resultado, eles não se encontram inadimplentes no banco. Então, essa é uma boa notícia que o gerente nos deu, porque não foi julgado ainda o seu pedido. E há uma necessidade de que haja urgente essas soluções. Quero dizer também que estamos aí no início daí da colheita do milho, e conversando com alguns produtores no Sindicato Rural, a nossa produção aqui é inicial, mas até em virtude dos problemas climáticos aí de outras partes do estado, nós podemos dizer que a nossa produção aqui em Pitanga é razoável para boa. Porém, aqueles produtores que estão colhendo entre 250 e 300 sacos de milho e que utilizaram uma boa tecnologia, eles estão praticamente empatando. Olha, não vai ser fácil de cumprir os compromissos aí aqueles produtores que pagaram, que fizeram o plantio do milho e estão obtendo essa quantidade colhida e hoje nos preços atuais em torno de R$16,70 a saca. Então, olha, nós vamos enfrentar problemas também com esse pessoal, porque os custos da nossa lavoura, da última lavoura de milho, foi altíssimo. A saca de adubo aí, para quem trabalha, tem o José, que é um agricultor aqui da nossa comunidade que trabalha no dia a dia, ele sabe que ele pagou em torno de R$110 a R$117 a saca de adubo. A ureia, então, nem se fala, naquela época o preço do petróleo estava lá em cima. Então, essa é um... esperamos que haja aí o preço do milho tenha uma reação para que os produtores consigam aí cumprir e honrar os seus compromissos. Também no dia 12 e 13, eu estarei em Curitiba, na Federação da Agricultura do Estado do Paraná, juntamente com a diretoria do sindicato, o seu Cleus, e estendo o convite também aos demais senhores vereadores, onde nós teremos a posse do presidente da FAEP, Agnes Meneghetti. Ele foi reconduzido aí a mais três anos como presidente da nossa Federação da Agricultura do Estado do Paraná. E também nessa data, nós estaremos recebendo o ministro da Agricultura, Reynaldo Stefanes, onde ele estará falando sobre a crise global da agricultura. Então, é uma matéria que nós estaremos ouvindo e que é de interesse da nossa comunidade. No dia 21, agora de março, nós, Sindicato Rural de Pitanga, juntamente com o IAP e o Sindicato Rural de Guarapuava, estaremos promovendo um encontro naquele município, falando sobre o novo Código Florestal. E também a nova lei do meio ambiente. Porque há um estudo por parte da Confederação Nacional da Agricultura, da FAEP, de que se for executado aí a lei atual do meio ambiente, nós agricultores estamos aí, mesmo já cumprindo a nossa legislação, ainda desejamos muito a essa lei. Então está sendo estudado, está sendo pedido aí que haja uma reformulação no Código Florestal. Nessa data estará presente aí o presidente do IAP, o senhor Vitor Hugo Burco, estará também o senador Osmar Dias, que está estudando, o Ricardo Barros, e também o deputado Moacir Micheleto. Senhor presidente, me concede mais uma parte? Pois não. Eu acho que foi bom o Ágio de Meneghetti, ele vai tomar posse. Vossa Excelência vai na posse. Eu não sei se esse convite para posse veio para a Câmara, na minha mão não chegou, eu não sei se chegou ou não, mas se Vossa Excelência vai lá, vai representar a Câmara, então, na posse, o Ágio de Meneghetti, que é realmente um defensor da agricultura. E é importante, com a presença do ministro, eu acho que a presença do Vossa Excelência lá é importante. Até Vossa Excelência poderia representar, presidente, a casa aqui. Agradeço. Então, também no dia 21, nós lá estaremos, e aqui é perto, aqui na cidade de Guarapuava. Convido também, estaremos fazendo aí o convite aos agricultores da nossa região. E lembrando que, no início da fala, estava lembrando que, há uns anos atrás, todos aqueles agricultores que deixavam a floresta em sua propriedade, que hoje muito se fala, foram penalizados. Há 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu ainda, quando trabalhava no escritório do Edson Uber, me lembro bem de uma passagem, de que teve uma grande propriedade aqui em Pitanga, que era muito bem preservada, e que foi desapropriada porque ela se encontrava em mata. É a propriedade aí do nosso vice-prefeito atual, do Rogério Schmidt, do pai dele, que foi desapropriada porque se encontrava em mata. Veja como que era a realidade. Hoje, os agricultores estão sendo penalizados por não terem a reserva legal. Há 20 anos atrás foram penalizados por terem, hoje estão sendo penalizados por não terem a sua reserva legal e vão ter que fazer. Porque até 11 de dezembro, nós teremos aí, já está a lei atual, diz que todo produtor rural tem que estar com a sua reserva legal averbada até 11 de dezembro. Era para ser até o ano passado, mas foi conseguida uma prorrogação. Eu acho que é impossível até de fazer toda essa reserva aí no Brasil inteiro, até por falta de profissionais. Então, às vezes a gente fica pensando como que a nossa classe rural é penalizada aí perante os órgãos públicos. E, finalizando, quero dar os parabéns a todos nós que moramos aqui no município de Pitanga pela belíssima construção do Fórum Eleitoral, que foi inaugurado aí na última sexta-feira, onde eu e a minha esposa lá estivemos. Também vários, Fabrício, vereador Aguinaldo, Edilson, os vereadores aqui que lá estiveram. Vereadora Olga, vereadora Itana, enfim, todos nós estivemos. E aonde ficou muito bem. Esteve lá no desembargador Jesus, acho que é Arão, né? Sarão. Aonde ele fez aí uma explanação sobre o município de Pitanga, a história de Pitanga, e conhecedor da nossa história. E Deus Os parabéns também a todas as nossas autoridades que batalharam para que esse fórum fosse construído. Então, parabéns a todas as pessoas, até dava os parabéns também ao vereador Carijó, que foi muito frisado nas palavras do presidente da OAB, pelo brilhante trabalho, a vereadora e presidente também da Câmara, Mirna, ao ex-prefeito Tico também, que muito batalhou, enfim, a todas as outras autoridades que no passado, aos vereadores dos outros municípios, que batalharam para que tivéssemos esse fórum eleitoral. Vereador, só para me justificar a minha ausência na inauguração, que era até eu pedir para o presidente que justificasse, porque eu estava na formatura do meu filho, Educação Física, da UCP, e era no mesmo horário. Então, não tinha como até participar. Então, só queria só justificar a minha ausência na inauguração. Até foi falado que teve duas importantes atuações aqui no município de Pitanga naquela noite, né? Foi a formatura do pessoal da UCP e também nesse fórum, que fosse até pensado um calendário para que não coincidisse aí em datas futuras aí essas coisas boas para o município de Pitanga. Então, parabéns a todos nós, parabéns aí aos serventuários lá do fórum, que estarão já estão trabalhando nas novas dependências. Me concede mais uma parte, vereador? Pois não. Antes de você, agradecendo a gentileza de vossa parte, de vossa excelência, eu também não me fiz presente, com uma forte gripe, inclusive não vi na reunião de terça-feira, também, não vi na reunião disso, e também não me fiz presente nessa inauguração, mas realmente fico contente, porque ali não é nada, mas além de iniciar e divulgar Pitanga, vai gerar de 12 a 15 empregos que vão trabalhar lá no fórum eleitoral. Obrigado. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 4/2009. Abre vagas de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal efetivo do município de Pitanga e das outras providências. Votação única do requerimento número 59/2009, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que tem por objeto convidar o tenente Cristiano Moscaleschi, Cubas de Lima, comandante da Polícia Militar de Pitanga, para comparecer em sessão desta Casa de Leis no dia 24 de março de 2009, com fins de explanar assuntos referentes à segurança pública do município. Agora aqui, né? Também incluído a moções. Número 1/2009, dos vereadores Fabrício Duarte Louca, Adelir Castilho Maldaner, Agnaldo Vujenski de Jesus, Ângelo Américo Branco Chemin, Antônio Dir de Lara, Dirceu Agostinho Bassani, Edilson Vaz, João Adival Aramone e Olga Stoski. Moção de aplauso aos padres Paulo Fernando Francini, José Manuel Timote e Adalto José Bona, pelo trabalho de evangelização que estão realizando junto à Paróquia Santana, bem como pelo empenho junto à comunidade na revitalização da Praça Padre Cassiano, que tornou o centro da nossa cidade mais bonito e agradável. Esta moção será extensiva a toda a comunidade. Só para pedir para incluir, senhor presidente, acho que o vereador passou batido, que é a equipe também, os padres e a equipe, né? A equipe e a toda a comunidade. Em votação, o único projeto de lei ordinário número 4/2009, em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra. Eu acho que esse projeto que já foi discutido não só nas comissões, mas aqui mesmo dentro do plenário, que seria a criação de novas vagas, estendendo o concurso público já aberto pela administração anterior, e que realmente se justifica na necessidade de pessoal, principalmente na Secretaria de Educação. Eu conversava com a Clotelvina aqui, que é a diretora da Escola do Beraldo, e ela me colocava que lá as professoras, ela como diretora, estão fazendo o serviço de auxiliares de serviços gerais, ou seja, estão limpando o chão lá, tudo. Então, realmente, eu conversava com a secretária também de Educação, ela fala que está complicada a situação realmente pela falta de pessoas. Alguns perguntaram até, mas por que está faltando? Que muitas pessoas, na verdade, inclusive auxiliares de serviços gerais, fizeram faculdade, assumiram aulas, deixaram esse serviço. Então, realmente, a defasagem levantada pela secretária de Educação é de 60 pessoas só dentro da Secretaria de Educação. Então, faz necessário, na verdade, a aprovação desse projeto para sanar esses problemas que vêm ocorrendo nas escolas, enfim, em toda a secretaria. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Eu sou favorável também, porque vai abrir 60 vagas. Compete à Câmara aprovar para abrir as vagas, que é 60 vagas para a educação, né? Serviços gerais e 5 de guardiões. Nós vamos aprovar aqui, vai ficar bem claro, para abrir as vagas. A forma de contratação vai ser, pelo menos, do executivo. A assessoria lá, o juiz vai usar, se vai tirar a justificativa, veio, que vai usar o concurso anterior já. Se é legal ou não, quem vai dizer lá, ele tem a assessoria jurídica dele que vai falar. Então nós vamos fazer a nossa parte, a Câmara vai aprovar. A forma de contratação é parte do executivo. Só para justificar, vereador, que me permita, a questão desse aproveitamento, até a matéria já tem até decisões do Tribunal de Contas que é possível isso. E o chamamento dessa pessoa vai ser diante da necessidade e conveniência da administração. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso ao contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em votação. A única do requerimento número 59/2009... Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de voto. Em votação. A única da emoção do plenário, número 1 de 2009, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para as explicações pessoais. Os vereadores poderão fazer uso da palavra pelo prazo máximo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Eu peço a palavra, presidente. Concedida a palavra. Eu só queria fazer uma correção quando foi lido até as correspondências do dia, as correspondências recebidas, o qual chegou um convite da Secretaria do Meio Ambiente, do senhor Osíris Aires Guimarães, convidando o Poder Legislativo com o seu representante para uma reunião na rua Arthur Mel, no prédio da Secretaria de Agricultura. É que não tem mais, ele devia, né, mudar aqui, que é a Secretaria do Interior. Ele ainda continua achando que é a Secretaria da Agricultura. No dia 6 de março, às 16 horas, pauta da reunião será a formação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Duração de 45 minutos. Só para ele corrigir que esse convite seria para a Secretaria do Interior, não da Agricultura. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. O vereador Aguinaldo, eu também concordo, Aguinaldo. Nós, vereadores, temos que defender essa terra. Terra que é nossa, terra de Pitanga. Como você falou, eu não escutei. Eu acho que nosso amigo, vereador daquela cidade, Giovanni, eu acho que ele deveria ter um pouco de respeito com a cidade de Pitanga, para chegar até na emissora falar mal da cidade. Talvez como pois que o vereador Carijó, talvez não seja, não tentou ser na demagogia com a cidade de Pitanga. Mas a pessoa, para falar numa emissora, primeiramente tem que saber o que fala. Coisas poucas que nós falamos aqui, foi uma semana quase de sarra numa rádio. Imagine hoje, saindo uma conversa dessa de um vereador da cidade vizinha, e a rádio nossa hoje não se manifestou. Com certeza, amanhã ou depois, se manifestará. Também, Meco, falando sobre a Secretaria da Agricultura, é o convite na ex-Secretaria da Agricultura. Só que ali não está falando que é o convite para a Secretaria do Interior. É na local onde era a Secretaria da Agricultura. Não que é para a Secretaria do Interior esse convite. É Secretaria para o Meio Ambiente, a reunião. Tá? Você pode ver, a reunião vai ser na Secretaria onde era a Secretaria da Agricultura. Mas não é reunião para a Secretaria do Interior. Eu estava no prédio, a reunião. Mas a reunião não é para a Secretaria do Interior, é para o Meio Ambiente. Tá? É isso aí, presidente. Obrigado. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra. Eu quero dizer bem claro, vereador Edilson, se eu me pronunciei mal, quero pedir excusas para os meus nobres colegas. E eu acho que o vereador Giovanni não falou para a emissora de rádio de Pitanga. Ele falou na reunião da Câmara deles lá. Agora, se a rádio divulgou que falou, é outra coisa. Segundo, o convite está aqui. E diz aqui para a Secretaria da Agricultura. E não diz que não tem o prédio. Muito obrigado. O prédio. Por favor. Aqui eu convido, né, o Demóstenes que faça um resumo do Dia da Mulher, que será o dia 10, para ele dar o parecer dele para nós aqui. Apenas esclarecer que no dia 10 agora, a Câmara está convocando e convidando a todos para uma sessão especial que é uma homenagem ao Dia da Mulher. Essa convocação é legal por um decreto legislativo já aprovado há tempo, de que todo ano, no mês da mulher, próximo ao Dia da Mulher, uma das sessões ordinárias da Câmara, no seu grande expediente, será transformada em sessão solene. Então, já foi acertado que no dia 10, a sessão, portanto na próxima terça-feira, terá o seu grande expediente transformado em sessão solene em homenagem às mulheres. Há todo um protocolo a ser cumprido e é só para comunicar à Câmara de que esse é um procedimento legal e ordinário, porque todos os anos acontece dessa forma. É isso. Nada mais havendo, né, declaro encerrado essa sessão e convocando o outro, né, para o dia 7 de março, às 8 horas da manhã, o projeto de lei número 5/2009.